Vazia, as ruas tão vazias, vou ter que partir com meu bonde. Me fala o que tu quer, tu quer joia, tu bocô. Pode deixar que acontece. Onde tem mulher vai ter homem, onde tem alezinho tem mulher. E elas sempre tão gravando stories. Vou te dar meu cartão, teu score. Quatro drip do nego só escorre. E esse nego tá mexido, parou na pare, ó, pare, ó, pare. Cheio de peixe, minha vadia ela cheia de sede. Minha vadia ela adora essas make. Ela gosta de ter a aparência da Jenny. Ela quer viver a vida mais gangsta. E ela quer ter uma vida bem quente. Ando na onda maluca com dois vagabunda que tão na disputa de qual que é mais puta, de qual que vai chupa, de qual que vai senta, de quem que vai garantir o pique da meta. Que um atende de bunda, o outro atende de teta. Eu não tenho preferidas do ice completo. E a maior vantagem é que elas são discretas. Elas estão ajoelhadas, me sinto profeta. Meu nego mal fiz essa grana, ele já se pergunta se eu esqueci os amigos. Dinheiro nunca trouxe seus aime, meu nego. Na real, tu nunca passou sede comigo. Na real, eu nem lembro de tu. Que se pá que essa grana já tá afetando meu juízo. Tá sabendo que o homem pode até ser um promotor, mas Deus que vai ser o juiz. Sente esse groove arrastado, meu nego. Tô com os químicos fazendo droga. Várias piranhas subindo na pi. Unido, unido, uniti. Fiz os porteiros dizer. Anese onde tu trabalha. As piranha que é cara de tralha. CEO de nave importada. Milhões na conta bancária. Ser respeitado na área. Tô com os químicos fazendo droga. Ali cai ele na indola. Pisquei, pingou mais um dólar. Sem perder a essência, meu bulo só cresce. Fudi as francesas, me senti um mestre. Cada um tem aquilo que merece. Estalo o dedo, tudo acontece. Ela não quer Zara, ela quer Louis V. Vou te dar vara, depois vou sumir. Consequências da vida de trap. Ele tem consequências da vida de um verme. Ah, vocês são foda, menor. Deixa esse bagulho pra lá, cara. São varas na pare, na pare, na pare. Let's go!